Antena News. Informação. De segunda a sexta-feira, às 11h40. Com Carlos Bonaparte. Quadras. Uma quadra é composta por quatro versos. Os versos compõem poemas, os poemas originam músicas. E as quadras podem ser também épocas, períodos temporais. Tudo junto resulta em Quadras da Música, o programa da Antena Web que lhe permite ouvir um conjunto de melodias relacionadas com um determinado espaço da história da música internacional, mas sobretudo do panorama musical português. Quadras da Música, sexta-feira às 6 da tarde, só aqui na minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Bom dia, este é o Antena News. 10 mil milhões de euros foi o prejuízo da TEPCO, a Tokyo Electric Company, depois do desastre nuclear de Fukushima Daiichi, a 11 de março de 2011. Na sequência do conhecimento desta dívida tão avultada, o presidente da TEPCO demitiu-se esta manhã. 250 mil dólares por ano, pouco mais de 20 mil dólares por mês. É o que vai receber o ex-diretor do FMI, Dominique Strauss-Kahn. Esta pensão atribuída ao demissionário é vitalícia. Strauss-Kahn tem 62 anos. Era diretor do Fundo Monetário Internacional, mas no sábado passado, quando se preparava para viajar para Bruxelas, foi detido por alegada tentativa de violação a uma funcionária guineense do hotel onde estava instalado, em New York. Na sequência da detenção e da pressão a que estava a ser sujeito, demitiu-se para se dedicar por inteiro à sua defesa, alegou. Aumenta a tensão política entre Palestina e Israel. No meio estão os Estados Unidos e Barack Obama, que apoia um regresso às fronteiras entre estes dois países anteriores ao ano de 1967. Entretanto, nos colonatos, estabilizaram-se 300 mil israelitas, colonatos ilegais segundo a lei, mas não ilegais para Israel, que rejeita de todo esta possibilidade. A defesa de que Israel era o único Estado democrático naquela região caiu por terra com a libertação de Egito e Tunísia e pelas mais recentes revoltas na Síria. Mais depressa se apelha um privatizador do que um mentiroso. Esta foi a expressão que marcou o debate de ontem entre Paulo Portas, líder do CDSPP, e Francisco Louçã, líder do Bloco de Esquerda. A frase foi dita por Francisco Louçã sobre a privatização das águas de Portugal, afirmando que Sócrates já sabia que esta privatização iria acontecer. A intenção de privatizar a AP foi, entretanto, negada por Sócrates esta manhã. Porto e Candelária estão nas meias-finais da Taça Europeia de Hóquei em Patins. Ontem, os portistas venceram o Barcelona por 4-3, já na fase de prolongamento. Foi a décima falta dos catalães que deu a oportunidade aos dragões para carimbarem presença nos meias-finais e vencer o seu Carrasco na época passada. Hoje, Candelária joga contra o Reels às 17h45, enquanto o Porto joga contra o Liceu da Coruña às 19h30. A final realiza-se amanhã às 19h. E quer hoje, quer amanhã, teremos especiais informativos dando conta dos últimos desenvolvimentos na modalidade. Teremos mais uma final europeia portuguesa. O Antena News termina por aqui, mas regressa segunda-feira às 11h40. A informação desportiva estará de regresso às 20h em mais um Desporto Antena e com os especiais informativos já referidos hoje e amanhã, após o término do encontro do Porto nas meias-finais e amanhã, após o término do encontro na final.